Lucifer, Noé rejeitado no inferno surgiu, levantando sua bandeira cheio de revolta. Pra não chorar, não preciso sorrir, não tem motivo, pode que é loucura pura. Não acreditei, acordei, tava dormindo na rua. Mas o guerreiro não desiste, segue, insiste. Do céu cai chuva em terras tristes. Sendo guiado na escuridão, no teste de sobrevivência, fui aprovado. Causou no medo com a força do impacto. De volta ao cenário com lembrança não muito agradável. A fase trilhada com uma crise econômica imprevisível. Sai da toque, solta a bomba. Infelizmente, um sorriso estampado, forçado no rosto. O resultado do esforço. Existendo um sofrimento se resume em lutar e não amarelou. Lembre tudo isso que corre, pois o óleo aqui se multiplicou. Concentração, mão na cabeça, as barreiras só fortificou. Porque a ditadura não acabou. Vibrações na alma de forma sistemática, matador. Não quero saber o que você acha do meu rancor. Apesar de tudo, estamos firmes de pé no chão nesse submundo. Ignorado por vossa misericórdia, levante e luto. Ajudado só pelo não fortificado pelas trevas. A jaula da fera tá quebrada, foi sua ganância. O ódio me dá força quando já não tem esperança. No labirinto tem que abrir da brecha a situação que se encontra. Sei que não faltará ar pro meu pulmão. Tenho plus mirabolante, experiência arrependerão. Opção destrutiva nas ruínas do inferno. A voz que anuncia FDR e ATP tanque de guerra. Reveste justiça própria ao sistema, o corpo não se entrega. Ignorado agora, ignorar, acolhido pelo frio da madrugada. Nunca pela misericórdia, só pedimos a Deus muita força e disposição. Exemplo na vida, na mensagem, combatido com precisão. Fazendo nascer a cada dia um nova estratégia pra impor o terror. Na matéria-prima, execuções contra o opressor. Na próxima terrorista é atentado a pudor. Vida linha pra você, o castelo da areia desabou. Alienígena moldado com artifício. Olha, fixo objetivo, minha história, o rap, o compromisso. Com o povo e pelo povo, esse é o nosso escudo. Gestão inseparável na sua mente, curto circuito. Apesar de tudo, estamos firmes e fortes nesse submundo. Ignorado por vossa misericórdia, levante e luto, levante e luto.